Só vou defender uma outra um ponto de vista. Então eu acho que tanto o caderninho que foi escolhido ou que você levantou, onde fica claro aí o logo da rede, a outra sacola fica evidente também o logo da rede. Eu acho que para a rede de maneira geral, eu acho mais interessante esse tipo de observação do que a sim. Outra. Sim. Eu quero dar uma opinião. Fala. A variedade gera mais venda. Se a gente tiver um único tipo de produto, a gente vende menos. Se tiver variedade, a gente vai vender mais. Então, eu acho que talvez a gente deva optar por dois modelos aí, né, diferentes mesmo, porque eu acho que vende mais, sinceramente. Porque uma única opção vende menos. Vou fazer uma Na verdade, quando a gente pensou no produto, a gente pensou que não fosse só para as pessoas que conhecem já a rede, né? Que tivesse um apelo de quero comprar e divulgar a rede. Então, eu acho que o produto que tem o logo é interessante, mas estava no edital exatamente isso, a gente ter mais possibilidades das pessoas conhecerem, até pelo valor estético. Estava no edital produtos para vender interno e externamente, né? Vocês vão aumentar o logo da rede, então? Fala. A gente não está ouvindo. Vem pegar o microfone. Na minha opinião, de ter dois produtos ou mais para vender seria mais interessante, porque né, com o logotipo da Ecosol para vender, que vê quanto mais produto tiver diferente, tem mais escolha. Porque se é para buscar fundo para rede, seria ter vários produtos. Se só tem dois no momento, ele só escolhe os dois, porque é a variedade do cliente que vai escolher, né, para recolher dinheiro do fundo da pessoa, tem que ser variado, assim. Porque se é para o fundo, quanto mais produto tiver, mais opção tem para o cliente. Aí tendo a opção de comprar um competidor sempre, aí tem mais opção para o cliente. E é para recolher o dinheiro para o fundo. Tão lindo. Vamos lá, gente. Vamos votar? Bom, primeira votação são os dois modelos ou um só? Primeira votação. Depois chega. É isso aí. Vamos afunilando. Os dois modelos, né? O contempla carinho e tear, ou contempla só um, carinho ou o tear. Tá claro? Em processo de votação. Proposta 1. As duas. E aí, para as quantidades, o fundo vai fazer. Proposta 2, uma ou outra. Aí, se a gente escolher a proposta 2, a gente faz uma segunda votação. Proposta 1, os dois modelos de EcoBags, levanta a mão. Para aí, deixa aí, porque tem que ter um momento. Para falar que existe da foto. Vigor condicionado, para mostrar a democracia. Proposta 2. Um ou outro? Um ou outro. Ninguém vai fazer a foto. Ficou. Abstenções. Vitoriosa proposta 1. Da fundação.